say yes, say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. A balada só acaba quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando arrasta uma mina. DJ Daki de Camaragibe, o som dos paredões. Quando a cachaça termina, quando o DJ vai embora, quando arrasta uma mina, vai! E depois, ah, depois, e depois, vem minha galera, minha moçada, minha turma, meu povão. Coisa linda no salão. Moda sem chapéu, essa moda rocha deixa. Eu vou perguntar, levante um pouco. Depois,